One, two, three, ho! Olá, meus amigos, estamos na Sala Nerd, começando o episódio piloto do nosso podcast semanal, falando sobre temas de cinema, cultura nerd e etc. Eu sou André Ferreira e é um prazer estar aqui falando de nerdices de filmes e cinema. E aqui comigo um dos nossos parceiros que também toca o projeto do Sala Nerd. Pois é, pessoal, eu me chamo Demetrios, né? E sinto-se em casa, puxem a cadeira, né? Sejam bem-vindos. E pra gente realmente se sentir realmente à vontade, a ideia é essa. Iremos ver o Instagram, né, André? Exato, é. Como é o episódio piloto, né? A gente sempre vai ter uma fórmula, né, dos episódios. E a gente vai falar do nosso projeto que a gente tem. E vamos falar já dele, né? Nós temos um Instagram. Começamos o nosso projeto com o Instagram, @instasalanerd. Lá você vai ter as notícias do mundo nerd, vai ter as últimas notícias dos filmes. E eu vou dizer uma coisa, tem coisa que eu vejo primeiro no Sala Nerd do que em outros lugares, de tão atualizado e que é. Então, nós vamos ter um quadro falando sobre as notícias da semana. Vamos ter um quadro falando dos trailers. E lá você vai poder ver tudo de forma mais completa, né? Lá você vai ter todas as notícias com um texto bem elaborado, com a notícia de fato, né? O que está acontecendo. Então é só seguir lá, @instasalanerd. Você vai estar atualizado de tudo. E sobre quais são os quadros que tem lá. A gente tem vários quadros também no Instagram. Sim, temos quadros que vocês irão acompanhar. Por exemplo, a Sala de Clássicos, né, que é onde vocês vão ver os filmes que nós pegamos que tem uma passagem assim, importante com Oscars, com prêmios, com Globos de Ouro. Com filmes legais, né, que a gente indica, mas que não estão atualmente passando em nenhum lugar. São clássicos que a gente vai indicar, né, para vocês. Então, é por semana que a gente faz isso, né? Massa, mas existe esse quadro lá no Instagram. Então toda semana você vai ter um clássico lá indicado por nós. A gente também tem um quadro que é também a questão que a gente tem dos trailers, né? Teasers também, que a gente está sempre colocando, sempre postando, atualizando aí as notícias. E também a gente tem tem o Sala em Cartaz, né? Que a gente fala do filme que está passando no cinema, os lançamentos, né? As estreias, na verdade. Exatamente. Geralmente sai na quinta-feira, né? Porque é o dia que sai, que é a estreia. Então, próxima quinta-feira, inclusive, se vocês ficarem antenados aí, vão ter alguma novidade de estreia aí que a gente vai estar postando com as informações a respeito do filme. Tem de trilhas também. A gente tem aqui. A gente tem pegando todos os quadros que a gente tem, vamos lá. Então vamos pegar na trilha da sala, que é o que a gente usa muito para colocar as trilhas sonoras, as informações sobre uma trilha que a gente sempre posta, um trecho de uma trilha sonora legal que tem a ver com filmes, músicas, isso. Outra, a gente tem as rapidinhas da sala, que são notícias assim, rápidas, assim, que está saindo no momento, assim, a gente posta para o pessoal, são mensagens mais rápidas, assim, com certa dinâmica. A gente também tem, como você falou, a Sala em Cartaz, que são as quintas-feiras que a gente sempre está postando as novidades. Temos também a Sala de Clássicos, que sai geralmente no domingo ou na segunda-feira, que é para abrir a semana. Também tem um quadro que a gente, de vez em quando, a gente posta também, que são especulações, né? A gente está colocando notícias de especulações, de rumores, de filmes tal, que estão para sair, mas que ainda não está oficialmente declarado pelo estúdio, por algum oficial estúdio. Número oficial ainda. E também temos a sala de entrevistas, que nós estamos. Tem pouco tempo que a gente começou esse quadro aí, que a gente entrevista algum ator, algum diretor, e a gente coloca essas notícias aí à disposição do A última entrevista seguidores. Foi com a menina do Aquaman, né? É, foi a Sofia Forrest. Pronto, massa. Tá lá também no Instagram a entrevista completa, né? Isso, tá. Massa. Então é isso, galera. Esse é o Sala Nerd, o Insta Sala Nerd. Lá você vai acompanhar todas essas notícias. Segue lá, comenta, dá sugestões. A gente também usa muito os stories, né? Pra poder falar do filme, pra poder mostrar algum teaser, algum trailer. Então, sinta-se à vontade. Como o Demetrio falou, a sala também é sua. Você é nossa visita especial. E agora, como sempre, né, é um quadro fixo, nós vamos falar das notícias, das últimas notícias da semana, ou do que é que está mais em voga aí, o que estão falando mais de notícias. E com vocês vou deixar essa parte com o nosso amigo Demetrios. Pois é, galera, a gente vai começar aqui falando sobre um filme da Viúva Negra, né? A Viúva Negra, ela vai ter um filme solo dela, já a Marvel, os estúdios Marvel já oficializaram tudo direitinho, só que ainda não, a trama do filme ainda não foi divulgada, né? Não tem sinopse nem nada. E a única coisa confirmada é que ela vai estar no filme. Eu li, né, que ele provavelmente pode ser um filme para maiores também, seguindo aquela linha de Logan, do Justiceiro da Netflix, essa linha que vem Deadpool, dando, né? Deadpool, que deu certo, né? É, exato. E vem nessa linha aí pra maiores de 18, né? E aí seria muito massa. Seria, acho que era. Se tem um filme que poderia dar certo com essa pegada de acima de 18 anos, né? Que até um termozinho que eles usam, técnico, parece que é R, não sei o que, R, não me recordo agora no momento, mas depois a gente vai trazer pra vocês aí. Então, os filmes acima de 18, eu acho que se tem um que daria certo no MCU. Não, eu lembro de um trecho, né, no filme do... Não sei se é no filme dos Vingadores ou é no do Homem de Ferro, onde ela se apresenta, eu acho que é no do Homem de Ferro. Que ela se apresenta, né, que ela até vira secretária dele, tem aquela coisa. Onde ela tá num lugar com a máfia, né, tá amarrada, e a máfia tá perguntando ela, e ela dá um pau nos caras lá e tal. Imagina um filme daquele, ela brigando com a máfia e tal, né, porque assim, como ela tá com os Vingadores, tem momento que ela fica um pouco meio perdida ali, porque ela não tem nenhum poder, ela é uma humana mesmo, uma coadjuvante praticamente. Exato, com capacidades especiais. Sim. Ela luta bem pra caralho e tal, então, mas, e por isso que eu acho que o filme dela também, se for maior pra 18 anos, essa praia de máfia, de coisa, eu acho que... Pode explorar mais detalhes. Fica massa. Né? Sem dúvida. E aí é isso, é um filme que só até agora foi confirmado que ela vai estar no filme, claro, obviamente. Mais nada, além disso, mas está oficializado, sim, vai sair para os fãs aí da heroína. Muito massa, muito ótima massa. Notícia. Outra notícia que a gente pode pegar aqui para vocês recente também é... sobre o dueto que vai sair musical entre a Beyoncé, né? A Beyoncé. Esse elenco, né, vamos falar do Rei Leão, né? A live action, né, que chama. Live action do Rei Leão, com um elenco que é muito impressionante, né? E o massa do elenco são todos, a maioria, vamos dizer assim, negros, né? Por conta dessa pegada africana do Rei Leão. Buscando a identidade africana, eu achei isso muito massa, né? Sem dúvida. E aí tem nomes como o Simba vai ser Donald Glover, né? Que é Childish Gambino, um cara que é multitalentoso, o cara escreve, o cara atua, o cara canta, o cara faz rap, o cara... Véi, ele tava até com um projeto que era muito massa, que isso se rolasse, véi, ia ser muito massa, que era uma animação do Deadpool, véi. Ele estava escrevendo uma animação nova do Deadpool com essa irreverência toda e tal. Ia ser muito massa. E tem Beyoncé, né, no filme também, atuando. Tem aquele cara, aquela do Star Wars, né? Aquele que era o Darth Vader, aquele vozeirão, também tá no filme. Vai estar presente, né? E tem um dueto, né? As músicas, existe essa grande questão, né? Vão ter as músicas originais do filme? Como é que vai ser isso aí? E aí essa notícia confirma pra gente que pelo menos uma música vai estar ali, né? Isso. Eu acredito que, se não todas, mas muitas vão buscar essa, essa identidade com o desenho animado, né? Porque você vê que isso aconteceu, por exemplo, na Bela e a Fera. Então, exato, é. Né? Você vê toda a trilha ali. E até sonora. O trailer, né? Já aparece bastante com o trailer do desenho, da animação, né? Exato. Sem dúvida, é verdade. Da animação. E vai sair esse duelo já confirmado da Beyoncé com ele, né? Com o Donald Glover, né? E promete, esse dueto promete bastante. Né? Massa, próxima notícia. Novo filme do Nolan. Aí pra 2020, já tem data de estreia, inclusive, e não tem nada do filme. Isso é o poder do Nolan, né? O cara pode lançar a data antes de lançar qualquer coisa, porque sabe que vai dar certo, né? É um cara que traz lucro pro estúdio, é um cara que sempre deu certo, né? O estúdio adora ele, vamos dizer assim. O cara entrou pra fazer o último filme com um roteiro de 11 páginas e nem queria roteiro, né? Então vamos ver o que será do próximo, com certeza. Já estamos na expectativa e com certeza já vamos assistir, mesmo independente do que seja. É verdade, o Nolan já dá essa credencial, né? E os filmes vão sair em IMAX, né? Massa. O Dunkirk, né? Foi também em IMAX, porque ele precisava explorar, né, aquilo ali do IMAX. O tamanho da tela, o som. Foi o último trabalho, inclusive, no cinema do Nolan, né? Foi o Dunkirk, isso. Né? Aquaman bateu 1 bilhão, né? Aquaman se tornou a maior bilheteria da DC, deixando pra trás, inclusive, a trilogia, né, do Batman do Nolan, né? Que a gente tava falando. Também, é verdade. Coincidências à parte, né? Mas exatamente o Aquaman agora. E outra coisa, essa superada aí que o filme do Aquaman se passou a ter como sendo o maior filme da DC no quesito de bilheterias, ele, sem dúvida nenhuma, vai surgir a sequência, né? É obrigatoriamente... Com certeza, com certeza. É obrigação. E eu vi que agora o James Wan, né? Isso. Ele agora vai bater o pé, né? Porque agora, velho, não é por qualquer dinheiro que ele vai fazer agora ele a sequência. Agora ele tem moral pra dizer quanto ele quer, né? E fazer do jeito que ele quer. E tomara que ele consiga mesmo essa liberdade na DC para poder trabalhar, né? Que isso é que o que a gente sente muita falta na DC é que os diretores consigam trabalhar com mais liberdade, porque o estúdio tá sempre metendo o dedo, sempre pedindo refilmagem, sempre pedindo edição. E aí é o que tava prejudicando muito a DC, né? Quando a gente vê que os diretores têm uma liberdade, James Wan, isso aconteceu com Mulher Maravilha também. Quando eles têm uma liberdade maior, as coisas vão dando mais certo. É, exatamente. O que não aconteceu, por exemplo, que a gente vê que não aconteceu com o Zack Snyder. Com o Zack... Ele teve uma certa liberdade, mas quando começou a ser cortado e tal, aí foi quando começou essa confusão aí, até ele sair, né? E Aquaman atingiu a marca de $1.09 bilhão. Pra vocês terem uma ideia, Batman... Cavaleiro das Trevas teve 1 bilhão e 4 milhões e o Cavaleiro das Trevas Ressurge 1 bilhão e 84 milhões. Isso. Então ele por pouco, né, mas passou. Ele já tá na frente. É o que mais arrecadou da DC. E assim como você falou que o James Wan agora vai fazer as exigências dele, agora realmente uma das exigências dele é que ele tem que ser, o roteiro tem que ser de acordo com o aval dele. Ele vai analisar exatamente isso. Isso é massa, exatamente. Essa questão da liberdade, né? Que ele ganhou, ele vai poder dizer o filme que ele quer fazer, né? Então o roteiro é ele que vai aprovar. E vamos ver, né? Se vão deixar realmente que isso aconteça, mas é muito provável que aconteça porque deu muito certo, né? 1 bilhão não é qualquer cara, nem qualquer diretor que dá 1 bilhão de bilheteria. Sem dúvida, é verdade. Próxima notícia são as refilmagens de Vingadores. Isso aí, Demetrius, me dá um medo, porque refilmagens, na maioria das vezes, não quer dizer muita coisa boa, né? Porque já estão dando um jeitinho que ali de mexer. Que diga a Liga da Justiça, né? A tragédia que foi aquilo ali. Exatamente, Esquadrão Suicida. Que aquilo viu. Foi quase um suicídio mesmo. Né? Os filmes eram outros filmes, né? E foram editados, cortados, refilmados para poder... atender os desejos dos executivos lá da Warner. E aí, no caso de Vingadores, estão passando por refilmagens. A gente tem uma foto aqui no Instagram que é um fã que tava aí na rua e... Coincidiu dele estar passando na hora e ver exatamente saindo o Candy lá. Os caras, o Hulk E o, como é o Mark Ruffalo, né? Mark Ruffalo. Mark Ruffalo é que faz o Don Tyrell, né? É, que faz o Máquina de Combate, né? O Patriota de Ferro, né? Exato. Aí fica pra cada um escolher aí. Mas aí, justamente na hora que eles estavam saindo, o rapaz bate de frente com eles e tira uma foto, posta, né? Que massa, né? Que coincidência. É, momento perfeito pra ele. Ele tirou a foto, a gente postou no Instagram, tá aí pra pessoal do Sala aí acessar ou dar uma olhada aí na notícia. E ficou registrado, né, que de fato eles estão fazendo a refilmagem e fica aquela pulga atrás da orelha para saber se realmente isso aí vai ser bom ou ruim, né? Exatamente. É, temos também lá no Instagram, Instasala Nerd, os últimos teasers que foram lançados. Tem teaser de Toy Story 4, tem teaser de Aves de Rapina. Isso. E você, assim que sai o teaser, já sai também no Sala Nerd, a gente não perde tempo. Então é isso, foram as notícias da semana. As últimas notícias. E na próxima semana teremos mais. Falaremos mais de outros filmes e outras notícias. É isso aí? É isso aí. É, até a próxima semana a gente vai trazer com certeza novidades. Fiquem antenados aí que vocês vão gostar. Segue lá o Instagram para saber as notícias em tempo real. E vamos comentar aqui ela no próximo episódio do nosso podcast. Ladies and gentlemen, give it up for Mr. Crew. Calling all cards for the prince of the south. Fuck that yabba dabba do shit, bitch, I just got out. Vamos agora para o tema deste episódio. Vamos falar dos filmes indicados a melhor filme, né, no Oscar 2019. Nós temos vários filmes que já deram que falar aí, né? Bohemian Rhapsody, por exemplo, com as acusações que o diretor recebeu e já deu aquela polêmica, né? É, Pantera Negra, que conseguiu finalmente, depois de uma campanha massificadora aí, os caras conseguiram chegar, né? Então vamos lá, os filmes que estão concorrendo a melhor filme esse ano são Pantera Negra, Infiltrado na Clã, Bohemian Rhapsody, A Favorita, Green Book, Roma, Nasce Uma Estrela e Vice. Então vamos agora comentar sobre cada um deles. Vamos começar com Pantera Negra. Pantera Negra foi uma grande surpresa, né? Era um filme que, além de tudo, era muito esperado pela questão do elenco, né? Por essa questão dessa representatividade que não existia antes, né? Um herói negro, um elenco... Todo ele contém atores também, negros também. Um elenco 99% negro, quase, né? Vamos dizer assim. E um filme que surpreendeu muita gente, né? A direção também, o diretor também é negro. Então eles quiseram trazer essa cultura mesmo. Inclusive, eles estudaram muitas culturas relacionadas ali da África e também outras. Me parece até que, salvo engano, o ator que fez o Pantera Negra, ele buscou também na luta, né, nas artes marciais que ele fez. Não, ele se comprometeu mesmo. Aquele sotaque que ele tem, ele que criou. Foi o ator que criou aquele sotaque. Não existia aquele sotaque para ele. Só que ele percebeu, disse: bom, eu sou um africano, eu sou um príncipe africano. Então eu não tenho sotaque americano, eu tenho um sotaque de lá. Então ele inventou aquele sotaque no filme, né? Naquela primeira aparição dele, que foi no... Ah, a primeira aparição dele foi no Guerra Civil. Exatamente. Do Capitão América. Exatamente. Ele começou ali e o filme veio todo com aquele sotaque. Todos aqueles tiveram que seguir aquele sotaque que ele foi quem que criou, né? Puxou aquilo ali, né? Isso aí. Mas ele já criou aquele sotaque lá no Guerra Civil, né? Exatamente. E aí virou propriedade, né, do filme. E aí temos um figurino também absurdo, né? é exatamente baseado nessas coisas das tribos africanas e tal. Bem colorido, né? Bem. As mulheres de cabeça raspada. Né? Que massa, né, velho? Que muito, massa. Muito bonito, muito legal. Uma trilha também muito, muito, muito foda, vou dizer assim, porque temos rap, inclusive, pô, na trilha. Então tem que ter, né? Tudo a ver com a cultura uma ligação, mesmo negra. Uma ligação, né? E aí, a trilha tem um disco que também é muito bom. Um disco do filme, né? Da trilha do filme com o Kendrick Lamar, que é o rapper do momento, né? O rapper que tá sendo já ganhando tudo aí, ganhando Grammy e tudo. Fez um disco, pô. Convidou outros rappers e fez um disco pra o. A pedido do diretor, né? O diretor chegou e chamou, convidou o cara pra fazer esse álbum, né? Foi exclusivo, né? Ele foi o exclusivo do álbum. Exatamente. E. O filme também teve um desempenho muito bom, né, nos principais rankings. E no IMDb ele tá com nota alta, 7.4. É uma nota alta no IMDb, porque poucos filmes chegam a essa nota no IMDb. Temos, principalmente nesses últimos anos, filmes que não têm grande qualidade, que tem nota 6, nota 5. E aí, por isso que até que esse segmento de heróis cresceu tanto, né? Porque existe muito investimento ali. E também o próprio Globo de Ouro, né? Que o filme foi também bastante elogiado. Acabou de ganhar o SAG Awards, que a gente viu aqui. O principal prêmio do SAG Awards foi Black Panther, Pantera. Com isso, pode indicar muito bem de que ele vai pode brigar bastante de maneira forte para no Oscar, né? Isso levar o Oscar de melhor filme. Os prêmios que ele estiver disputando, ele tem tudo para disputar com qualquer filme aí e conseguir o prêmio, né? O elenco, né? A gente tem um cara que faz Creed, né? É o Michael B. Jordan. Temos Lupita Nyong'o, né? Temos Sterling K. Brown, que ele vai fazer também muitos filmes a partir de agora. O Winston Duck também, que é um Baco, que é um personagem muito foda do filme, né? Ele ganhou tanto espaço e já tem um próximo filme aí na lista pra fazer. Então esse é Pantera Negra. Pantera Negra dá aquela liga, né, ao universo Vingadores, com Wakanda, a guerra, né, de Vingadores. É um filme de apresentação, não deixa de ser também um filme de apresentação. Sim. Agora um puta filme de apresentação, né? A guerra se passa em Wakanda, né, no último Vingadores. Sim. Por conta da tecnologia e tal. Então existe também muito futuro a partir de agora, nessa nova fase da Marvel. Existe muito futuro em Wakanda, no filme, no elenco do Pantera Negra, com a menina, né, que é a irmã dele, que existe até um rumor de que ela pode também ser substituta do Homem de Ferro. Ela pode. Com a Shuri, né, que traz também toda essa tecnologia do Wakanda, existe o rumor, né, de que ela seja substituta, né? É uma das cotadas aí para substituir o Homem de Ferro, né? Porque todo mundo sabe que provavelmente esse é o último, né? Tá com cara, tá, né? Com cara, tá com cara. Pelo menos. Eu acho que o Downey Jr. ele fica fazendo alguma participação aqui e ali, aparece em algum filme e tal, mas eu acho que como Homem de Ferro, mesmo personagem, eu acho que é o último filme mesmo. Tá tudo indicando pra que seja. Sem fugir do tema, né? Sem fugir do tema, mas já que você falou aí da personagem que é da Shuri, que pode ser essa substituta do Homem de Ferro. Porque isso acontece nos quadrinhos, né? Acontece essa substituição. Isso. E já existe também rumores que pode ser também o menino que trabalha no filme do Homem de Ferro, no Homem de Ferro 3, que aparece aquele garoto, né, que já está com 19, acho que está com essa idade, 19 a 17 anos, e ele é um dos que... Provável substituto também. Provável substituto também do personagem, né? Massa. Esse é Black Panther, é um filme que... Só um outro detalhe que você tocou aí, que foi importante ter falado. Que é a importância do Wakanda e do universo ali do Pantera, com todo aquele contexto ali, de fato a importância foi tanta mesmo que ele, o final do Guerra Infinita, praticamente acontece em Wakanda ali. Exatamente. Né, o conflito final ali é todo, gira ali, e o Thanos aparece ali no momento final. Não, desfile. É um lugar meio que de refúgio, né? Porque tem aquele campo de força que é praticamente impenetrável, tem tecnologia, o Buck, né? Foi pra lá pra poder se recuperar, ganhou um braço novo. As máquinas de guerra que eles têm, as armas que eles têm. Então, foi meio que um refúgio pros Vingadores pra poder batalhar, né? E também não é uma Nova York, que também Nova York já sofreu demais, né? É, tudo é Nova York, quebra Nova York. E outra, destrói Nova York. Sempre é lá, né? Sempre tem aquela galera. E se a gente pensar que Thanos, o vilão máximo, vamos dizer, do momento, no universo do MCU, ele vem, o único lugar da Terra que ele vem e aparece e depois desaparece é Wakanda. Mas nenhum lugar da Terra Thanos pisou, né? É, até agora não, né? É. E, então, assim, Demetrio, você acha que esse filme merece o Oscar de melhor filme? Olha, na minha opinião, o Pantera Negra é um dos cotados, pra mim merece. O Pantera Negra foi um grande filme e eu tenho certeza que comigo muitos pensam igual, porque ele se destacou, ele teve um destaque em todos esses pontos que a gente analisou aqui. Sim, ele é um filme muito completo, né? E vou dizer assim que eu na minha opinião, eu acho que não ganha por uma série de fatores, mas eu gostaria muito que ganhasse por conta da representatividade que tem. Há alguns anos a gente tinha essa polêmica de boicote ao Oscar porque não existia um elenco negro, porque não existiam negros suficientes. Esse cenário está mudando, né? E esse filme traz essa mudança, né? Traz esse novo ar aí para esse elenco, né? Principalmente, que é um elenco muito bom, mas que não tinha tantas oportunidades, vamos dizer assim, a não ser em filme de água, assim. A não ser em filme de escravidão, que tem que colocar mesmo aí. Mas esse filme traz uma questão que é a representatividade. Antes, as crianças, por exemplo, as crianças negras, os meninos negros, eles não tinham representatividade. O cara vai ser o Super-Homem, vai ser o Flash, vai ser o Homem-Aranha, mas não existia uma representatividade de um herói negro onde ele se identificasse pela cor também. E hoje a gente tem, eu acho que esse filme é muito importante nesses últimos anos, por uma série de fatores, mas também o mais importante para mim é esse, de trazer esse elenco e esse poder a essa classe e aos negros que antes não tinham, né? Sem dúvida, sem dúvida. O próximo filme indicado é o Infiltrado na Klan. É um filme do Spike Lee que há algum tempo não estava na lista, né, dos mais indicados. Nem, é um cara que é um bom diretor. Sem dúvida. Inclusive o nome dele é muito forte, né? Exatamente, é um nome fortíssimo. Eu lembro até que na época do Pantera Negra ele era um dos cotados para dirigir Pantera Negra. Mas só que o menino do Creed, o diretor do Creed, ele fez um filmaço, né? O primeiro Creed é um filmaço. Verdade. E aí chamou muita atenção da Marvel e acabou assumindo, né? Mas o Spike Lee fazia tempo que ele não entrava nessa lista, nem como melhor diretor, nem como melhor filme. E esse filme, que é um filme muito bom, uma história muito curiosa, uma história muito engraçada também, mas muito real, que também traz essa questão do... Tem um pouco de comédia, inclusive, né? Exatamente, mas que é traz essa questão. Também. Exatamente, traz essa questão da não sei falar. Com o Ku Klux Klan. Da infiltrado na Klan. É o cara que. A história é um policial negro, né, que chega numa cidade onde não existe policiais negros, já chama atenção por aí. E é um cara que está disposto, né, a quebrar esse sistema aí, né, como um homem negro, como alguém que está no meio daquele movimento de negros, de Martin Luther King, de Malcolm X. É um cara que está no meio daquilo, que está acontecendo tudo ali, aquilo, né? E ele vê numa cidade onde aquilo é normal, e o objetivo dele é quebrar aquilo, né? E interessante é a forma como ele, a sacada que ele tem, né, de para se infiltrar no grupo, né, no Ku Klux Klan, né, que é aquilo que a gente já conhece historicamente falando. Então ele, a sacada dele é muito, muito esperta, muito inteligente, quando ele finge ser um branco que odeia negros, e não só negros, mas outros grupos, né? E aí é quando ele ganha a confiança e se utiliza do outro policial branco, do parceiro, para poder criar aquela apresentação de que realmente ele é aquele, né? E aí é quando ele vai minando, né, toda... Então só aí, né, a gente tem dois filmes que vão falar praticamente do mesmo assunto, que é a questão do preconceito racial, do racismo, e dois filmes nesse ano, né, falando basicamente sobre isso. O Pantera Negra não fala sobre isso, mas traz essa questão por conta do elenco. E Infiltrado na Klan é sobre o assunto, é sobre preconceito racial. É direto, né? É mais direto, exatamente. E tá ganhando muito espaço, e ganhou muito espaço, tanto é que tá aí, né, na lista dos melhores. Isso, né? I worked on jobs with my feet and my hands. Did all the work I did before the other man. Now we the man's a chance to do things for ourselves. We're tired of beating our head against the wall. Working with someone else. Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. O próximo é a história de Fred Mercury e da sua banda, né? Da sua banda, vamos dizer assim, mas que a banda não era dele, né? No começo, mais mas interessante ele virou é isso, dono, né, da banda. Ele inverte a coisa, né? Ele é o último a entrar, né, da forma que entrou. Inclusive a gente percebe isso no filme, né, de maneira muito, vamos dizer assim, superficial, porque não entra em tanto detalhe. Isso, né? Isso. Mas a gente vê que ele modificou, né, fez um, ele foi um, musicalmente falando, ele mudou a visão de música que tinha. Não, e mudou a história da música, né, velho? A banda, o álbum, né, que o... Porque na história do filme, você vai ver ali, é toda a história do Freddie Mercury, né? Bohemian Rhapsody é uma música do Queen, mas... E que música, né? E a história vai contar a história do Freddie Mercury, né? Da influência dele na banda, porque foi a partir do momento que ele chegou que essas ideias começaram a crescer, né? A ideia de trazer um... ópera, de trazer música clássica e misturar com rock, e a voz dele, que não era uma voz na época, não era uma voz rock. Uma voz rock na época era uma voz rouca, uma voz agressiva. Era uma outra pegada, né? E ele trouxe uma outra pegada fazendo rock, né? E conseguiu mudar a história da música, vamos dizer assim, porque até no filme tem uma passagem que ele vai na gravadora pra mostrar o álbum, né? E não é muito bem aceito, né? Inclusive, não é nada aceito, né? O cara disse que não vai dar certo. E aí ele, até do jeito dele, né? Diz que vai dar certo, que vai ser. O Queen vai ser uma banda lembrada. Mete uma pedra lá no vidro do cara. Na janela. E depois, no final, né? Quase no final, quando ele tá crescendo, né? Acendendo, aí mostra a cara do cara lá da gravadora, que perdeu, né? Perdeu o Queen. E aí foi isso que ele disse, o Fred Mercury: você vai ficar conhecido como o cara, que perdeu o Queen. É. Tinha o Queen nas mãos e perdeu. E a história, além disso, também vai falar de vários outros aspectos, né? O aspecto da opção sexual, o aspecto da doença, né? Que era isso. Uma doença... Até mesmo da relação de afetividade entre ele e aquela namorada que ele teve no início. Se descobrir, né? A questão do se descobrir também, isso. Homossexual. Mas sempre ele, pelo menos isso mostra, a gente sabe que isso já se falava antes, a gente já era... Não é uma novidade que o filme aborda, mas o filme coloca para que isso se torne mais... Se espalhasse e as pessoas tivessem conhecimento dessa afetividade entre ele e aquela... namorada dele, que não me recordo agora do nome dela, mas que é, mesmo depois que ele assumiu, inclusive ela até estimulou ele a tomar essa posição dele, se assumir do que de fato ele queria, ele gostava, para ele ser ele, né? Exatamente. Eu achei muito massa que a cena onde ele vai contar para ela, né? Ele coloca lá no vídeo, né, no videocassete, o show no Brasil, né? Que é o show aquele que todo mundo canta com ele, um estádio lotado. Então foi quando ele percebeu que ele realmente estava no auge, ele realmente ia fazer história, né? Porque como é que o cara coordena e um estádio completo, falando tudo na mão dele. E até nisso, até isso ele lembra realmente essa pegada de ópera, né? Até essa forma de maestro, né? De quem exatamente. Tá, né? É, exatamente. E aquele show também é um dos shows mais icônicos na história da música, porque um cara que está num país onde não se fala a língua inglesa e a galera canta todas as músicas e canta inclusive a música que ele fez para ela, né? Love of My Life. Isso. E aí isso foi isso que ele mostrou para ela. Isso em pleno meado da década de 80, né? Exato. Não havia, claro que já muitos cantores já vinham aqui, que faziam shows, mas o que ele conseguiu fazer, a revolução que ele conseguiu fazer nesse sentido foi assombrosa, né? Um dos pontos altos do filme é a interpretação, né, do ator que também está indicado a melhor ator no Oscar, né? O Rami Malek. Uma curiosidade é que o primeiro nome cotado para fazer o Fred Mercury é aquele cara do Borat, né? Isso. Sacha Baron Cohen. Ele era um cara que ele até parece mais. Eu acho assim, que ele realmente, no quesito aparência física, eu acredito que ele cairia melhor, né? Exatamente. Porque a gente não sabe se é a interpretação. Sim, né? Com certeza. Só que aí, como ele é um cara muito, muito irreverente, vamos dizer assim, ele é um cara diferente, né? Em Hollywood ele é um cara diferente, é um cara que trata de assuntos diferentes, é um cara que gosta de polêmica, é um cara que gosta de criticar, gosta de cutucar, uhum, com as suas atuações e seus filmes, né? Poderia, e era isso. Poderia ser que isso fosse até um motivo para que ele tivesse um desempenho muito bom, né? Exatamente, foi por isso que ele saiu da produção, porque ele queria mostrar o Freddie Mercury real. O cara que... Sem cortes, vamos dizer sem assim. Sem cortes, exatamente. As festas que ele dava, que ele fazia. Então ele queria mostrar uma face mais real, né? O filme mostra algumas dessas cenas, mas alguma coisa ainda é maquiada ali para não sujar tanto a imagem. Isso. Do Preserva mais a imagem dele. Preservar, exatamente. E o Sacha, ele queria mostrar de fato, né, quem era, sem nenhum pudor, sem nada. E aí os caras, não, peraí. É demais pro filme. Eu não sei se a banda Queen, que por sinal esteve por trás também de toda a produção, dando o aval deles, como se estivessem assinando embaixo o que estava sendo produzido e dando, estavam livres também para poder discordar ou não, porque claro, eles foram eles que viveram tudo aquilo. Agora, eu não sei se eles também estão por trás do fato do ator que você citou aí, o primeiro do Borat, ele ter sido, que acho que ele que se retirou, né, no caso. Exato. Mas eu queria saber assim, se isso também, se a banda Queen também, eu não sei dizer, se você souber dizer, você diz aí, mas eu não tenho essa informação. Se a banda Queen também interferiu também nessa mudança, né? Não, eu acho que foi mais uma questão dele mesmo. Eu acho que com a produção do filme, o roteiro, ele queria entregar uma coisa mais real e o roteiro não falava disso, não entregava isso, e aí foi que ele decidiu. Assim, se ele tivesse sido Freddie Mercury, o filme seria com certeza muito mais polêmico, ia dar muito mais o que falar aí. Talvez ele estivesse brigando, portanto, por tantas... Talvez, né, eu digo. Não tivesse nem com tanto destaque no Oscar, no com Oscar. Certeza, né? O Oscar não gosta de polêmicas, não gosta de se envolver, né? Um dos outros pontos altos do filme é o show, né? Que acontece e é muito bom porque o filme vai mostrar quase o show completo, pô. Se não o show completo, o filme traz pra gente o show completo. É um show curto, né? E ele traz as músicas completas, ele traz é quase o show todo. Isso é muito massa, porque ele vai mostrar também de várias visões diferentes, de quem tá na plateia, de quem tá lá no palco, de quem tá perto do Freddie Mercury. Essa visão aí é muito, muito legal. É, e a gente até presenciou muitas imagens sobrepostas, assim, comparando a imagem da época mesmo, do Freddie Mercury, o real, né? Cantando junto com a imagem do filme. E você vê um sincronismo perfeito, quase perfeito. Inclusive também, muitos críticos usaram também essas imagens, que eu acho que eu gostei muito, mas eu vi muita gente até usar isso como sendo um motivo de que esse filme foi quase que como se fosse um cover, né? Ele foi ali isso foi um motivo também de críticas. Mas para mim, eu tento olhar no lado positivo. Eu acho que ele foi muito bem. Eu gostei muito dessa parte do show, belíssimo, emocionante, né? Para quem conheceu e viu. Para quem não... O momento, né, que acontece o show também, é um momento que a banda estava separada, que já tinha passado por várias brigas e tal. E quando ele descobre também a doença e tudo isso, né, vai desembocar aí nesse show que, por toda essa carga emocional, isso. Foi o show que foi, né? E a performance dele foi fantástica. Se entregou, totalmente. Superou ele mesmo. O ator, né, que tá muito bem, né, no filme muito também, nessas interpretações, nos trejeitos, no jeito de falar. Eu acho, inclusive, que aquele momento do filme ali foi o ápice do ator. Ele ali foi... Ele foi bem, pra mim, na sua grande maioria do filme, mas aquele momento do filme ali, do show, foi a coroação. Tá? Exatamente. É um ator que também, como tá indicado, né, a melhor ator, e um ator que se mostrou, né, competente, porque depois que o Sasha saiu, ficou meio que... Será que esse cara vai dar conta? Porque era um cara que não fazia tantos papéis assim importantes. É um cara que tá em Mr. Robô, mas tem um certo padrão os personagens dele. Não era muito nada muito arriscado. E aí ele se mostra muito mais versátil, né? Fugiu muito, né? Exatamente, do que ele sempre fez, né? Isso. E conseguiu dar conta muito bem. O Queen adora, né? A interpretação dele, o Queen adorou. Todos os componentes da banda elogiam muito ele e eu acredito que se os componentes da banda estão dizendo isso, acho que são as pessoas melhores indicadas para poder falar, né? Eles conviveram com o Fred durante muito tempo e conhecem cada Exatamente. Detalhe. Exatamente, eles têm autoridade, né? Para isso, pra falar. O próximo filme indicado ao Oscar é A Favorita, né? É a história de duas mulheres, né, lutando pelo amor, né, vamos dizer assim. Pelo coração da Rainha Ana. E aí vai existir sempre essa briga aí, né, delas duas, uma tentando derrubar a outra para poder ficar com o coração. Quem vai ser a favorita, né? Exatamente. Aquela que já é a queridinha, né? Aproveitando o gancho, né, do nome, né, favorita. E aí a gente tem Emma Stone, né? Como uma das, né? Como Abigail, que é a que chega, né, depois. Antes já existia uma favorita, que era o personagem da Rachel. Rachel Weisz, que já estava, já vivia com a rainha. E chega essa novinha pra tentar tomar esse lugar, né? E acaba também se tornando uma preferida, assim. Uma predileta, né? E a outra se sente ciumada, né? O cenário vai mudando e eu acredito que vocês vão perceber que o drama, né, vai girar em torno exatamente dessa briga, né? Delas duas. Disputa, né? É a palavra que eu tava procurando. O filme também, um dos pontos altos são as atuações, né? com a atuação da que está indicada melhor atriz, que é a Rainha Ana, quem faz a Rainha Ana, Olivia Colman, e até você consegue ver, né, essa atuação, essa boa atuação no filme, onde ela com os trejeitos, com os gritos e... Aquele perfil bem cara de rainha da... Mimada, mimada, né? Mimada. Muito bom, muito bom. O próximo filme indicado traz aí uma conhecida já no meio do entretenimento, que é a Lady Gaga junto com o Bradley Cooper, que é um cara que também está estreando, né, na direção, e já conseguiu, né, uma indicação no filme. E o destaque também, a gente pode incluir nesse pacote, inclusive a performance do ator que faz o ator coadjuvante, né? Sam Elliott. Isso, ele que está disputando o Oscar. Eu acho que ele fez um bom papel como ator coadjuvante e briga aí com a possibilidade de ganhar o prêmio. Né? E a Lady Gaga merece o Oscar de melhor atriz? Olha, ela tem várias atrizes aí fortes para disputar com ela. Ela não está assim sozinha, né? Tem grandes, e ela é uma novata praticamente, assim, no quesito para disputar. Eu digo assim porque ela vem já de um outro lugar, né? Ela já é uma artista reconhecida, ela já é uma cantora que fez história na música, que está agora concorrendo a melhor atriz. Isso não é comum, né? Sim. No Oscar, por ganhar um Oscar como melhor atriz. E ela conseguiu algo, um fenômeno, que é disputar melhor música. É, né? Dela também é a música. E é o dueto que ela faz com Bradley Cooper. É a melhor música, e no mesmo ano é disputar também como melhor atriz, né? É um feito, isso aí não tinha acontecido ainda. Muito massa. E o que, é que você achou do filme? Eu estou perguntando ao Demetrius, porque ele tem mais prioridade, autoridade do que eu para falar desse filme, que eu ainda não vi todo, mas... Eu achei um bom filme. Para mim, eu vi também algumas críticas a respeito do filme, mas, sinceramente, eu gostei muito. Ele tem o drama que envolve toda a história, e tanto é que você vê que como foi aclamado o filme, as músicas, tem uma trilha sonora muito bonita, eu por sinal gostei de muitas músicas do filme, e eu acho que o filme, o Bradley Cooper foi muito feliz, né, na construção, a forma dramática que o filme passa do personagem que ele faz, que tem dificuldade com álcool, né, com drogas, e ela na verdade aparece na vida dele para salvar ele praticamente, ao mesmo tempo que ele salva ela no sentido de tornar ela uma pessoa, uma estrela, uma estrela, né? É verdade, pegando o gancho aí do nome do filme. Então um salva o outro ali, mas a gente sabe, para quem assistiu o filme sabe o final do filme, e para mim eu achei um filme que, para no meu ponto de vista, não tá aí, não caiu de paraquedas. Ele tá aí por merecimento, ele tem o destaque dele do ano. Del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio lo vivido. Próximo filme indicado é um filme que é uma grande surpresa, né, para todos, né, porque é um filme que está na Netflix, né, é um filme que foi, teve uma estratégia de lançamento, como os outros, que está em cinema e tal. É um filme que está na Netflix e é o filme que mais tem indicações esse ano, né? É um filme do Alfonso Cuarón. Mexicano, né? Mexicano. É, Roma, né? Um filme que é um filme em preto e branco, para reforçar o peso da história, né? Um filme também chocante, em muitos momentos com cenas muito pesadas, vamos dizer assim, mas que seriam necessárias nesse tipo de filme. Porque eu acho que também, se não fossem essas cenas, ele não teria o peso que tem, né, com relação à história e a roteiro. E é um filme que vem quebrando diversos paradigmas, exatamente por estar na Netflix. Há alguns anos a Netflix vem lutando contra esse preconceito, né, que existia em Hollywood, de não querer premiar filmes que estavam ali, porque não seguem uma estratégia comum, né, igual os outros. Mas é um filme que chamou atenção e agora vai fazer história, porque vai abrir as portas para os streams, né, fazerem filmes que também podem... É até um estímulo maior, né, para diretores, atores participarem. Você já vê atores famosos participando de filmes que fazem parte de streams de canais de fechados, assim, não estão receosos de participar. Você vê gente que tem um nome forte. Por exemplo, recentemente a Sandra Bullock participou do filme, né, que ela fez aquele Bird Box. Isso, ela usa a venda nos olhos, né? E outros atores estão seguindo também esse caminho. E diretores também, né? Porque isso é um filme muito do diretor, né? Ele dirige, ele escreve. Então foi um convite da Netflix, né, para o diretor, dizer, ó, pode fazer o que você quiser aí. E tem o até mais liberdade, né? Tem até mais liberdade para ele. Com certeza, com certeza. Porque não existe um compromisso com bilheteria, né? Você não tem esse peso nas costas de ter que dar lucro. Então você consegue ter uma liberdade maior. Eu acho que muitos diretores vão migrar para esses serviços de streams, para poder fazer filmes que sempre quiseram fazer. Isso. E não podem. Verdade. Por conta do mercado, né? E esse filme, que também, como você citou, se caracteriza pelo preto e branco, né, para poder transmitir aquela ideia de envelhecimento da época, para passar. Inclusive, uma das coisas que me chamou a atenção também, a própria... Porque é um filme de baixo, acredito, de baixo orçamento, e é um filme que, sabe, é difícil você caracterizar a cidade, o ambiente, para que dê aquela cara mesmo de época, da década de 70, né, que é onde o filme passa e passa. Mas eu acredito que também o preto e branco ali tem a ver com a questão do orçamento mesmo do filme. Acho que até o custo do filme, né? Sim, um filme colorido, ele exige muito mais uma correção, né, uma edição e tal. E o preto e branco ele exige também isso. É difícil fazer um filme em preto e branco, porque você vai ficar muito difícil você trazer os contrastes necessários na imagem, né, na fotografia. Mas é um filme que poderia ser colorido, mas o preto e branco traz mais essa carga dramática que o filme tem, né? É um filme, a história de uma família, né, de classe média alta, vamos dizer assim, que tem uma empregada, né, que mora nos fundos da casa. Sim. Isso nos anos 70 era bem comum, né? É. E essa coisa de da empregada ser próxima à família, ser quase da família, né? E as crianças gostam muito dela e tal. E aí a história é dela, né? A história da vida dela. E isso foge muito a esse momento até em que a gente vê essa tendência onde os trabalhadores estão se buscando muito mais profissionais técnicos. Ou seja, está se buscando muito menos esse vínculo emocional, né, de funcionários com patrões de maneira mais estreita, né? Coisa muito mais fria. E o filme mostra essa época onde havia essa relação mais amigável, né? E como você falou, ela quase pertencia à família ali. Uma família que você vê que na história passa por um momento turbulento de relacionamento entre o casal, né? Existe a turbulência na história em si, né? No momento que ela também está passando por um momento difícil, a família também está passando por um momento difícil. E isso une também eles de alguma forma. É verdade. O cara conseguiu trazer um filme, indicar um filme, né, como esse, contando a história de uma empregada, pô, contando uma história comum, né? Isso não é fácil de fazer, o cara tem que ser bom realmente. Um pouquinho mais para levar até me felicidade. Espera um pouquinho mais. I'm young and I'm foolish, I made bad decisions. I block out the news, turn my back on religion. Don't have no degree, I'm somewhat naive. I made it this far on my own. Lately, o próximo filme da lista dos indicados é o filme Green Book, que conta a história de dois amigos, vamos dizer assim. Conta a história primeiro de um cara que tinha uma discoteca, né, que é o Tony Lip. É um fanfarrão, inclusive. Um fanfarrão. Que fechou a discoteca, teve que fechar. E ele tá agora procurando emprego. E consegue ser motorista, né, de um grande pianista de jazz da época. E o filme vai contar essa relação deles dois. E vai passar também, mais um filme que vai passar também por essa coisa do preconceito racial e da história do negro, né, nos Estados Unidos. O Viggo Mortensen, que é um ator que muito conhecido, bastantes filmes ele participou, né, dentre esses Senhor dos Anéis, que a gente, né, conhece. Capitão Fantástico, que é um filme muito bom, que ele praticamente leva nas costas o filme, e atuação muito, muito boa desde lá já. E o Marshall Ali, né? Que dispensa comentários. Né? Dispensa comentários, porque é um cara que vem crescendo muito, né? Não sei como não está em Pantera Negra, deve estar aparecendo no segundo, alguma coisa Quem assim. Quem sabe, né? Porque ele é um cara que está muito em evidência por ser muito bom ator. Ele é um cara muito bom ator. É um ator que ganhou o Oscar de ator coadjuvante ano passado. Moonlight, que é uma atuação também muito, muito memorável. É um cara que está fazendo também uma série na HBO, né, True Detective, que já passou por lá, Matthew McConaughey, grandes atores que fazem essa série, ele está fazendo atualmente. Ou seja, é um cara que está chamando bastante atenção por essa questão de atuação. Uma das primeiras vezes que eu vi ele representar foi na série do Luke Cage, né? Sim, que ele... É um destaque da série. Rouba a cena, né? A série não tem roteiro, não tem atuação, não tem. E ele consegue roubar a cena, né? Do filme. Da série. E aí, pra mim é um dos melhores atores, né, dessa geração aí. E o filme também vai. Tem um romance, né, também no filme, com relação ao Tony e a mulher dele, onde o personagem do Marshall Ali vai inclusive terminar ajudando ele, né, nessa comunicação, até por carta, para tentar se reaproximar. Exato, vai deixar o casal mais apaixonado do que era, né? Por conta dessa coisa que ele tem, né, dessa classe de ser um músico de jazz. O músico de jazz, ele tem uma classe, ele se veste bem, tem etiqueta. É um cara educado, né? É um contraste, é um jogo de contraste. É um contraste, exatamente. É um classudo. E outra coisa, é uma desconstrução completa, né? Porque mostra um classudo, né, negro, né, e um branco desconchavado e meio enrolado, até, que não sabe, muitas vezes, como agir. Age às vezes com violência, é agressivo, né? Exato, que é um cara até que vai defender, né, o outro, que não é um cara tão violento assim, vamos dizer. Vai defender ele porque é um momento difícil, né? Mesmo sendo um grande músico de jazz, mas o preconceito existia muito mais, sim, do que hoje, inclusive. E até, assim, e até músicos... a música, né? O jazz também devia sofrer algum preconceito na Sim, época. Sim, porque a maioria dos músicos de jazz eram negros. Sim. A maioria esmagadora eram negros, né? E aí sofria esse preconceito. Ninguém queria ir assistir. Então, os primeiros negros, inclusive ricos, nos Estados Unidos foram músicos, porque eles começaram a chamar a atenção, né? O jazz começou a chamar a atenção. Então, os brancos, mesmo com preconceito ainda alto, eles iam assistir os músicos de jazz por conta da música. E vou até dizer, eu me arriscar a dizer que o jazz e a música ajudou também a eliminar um pouco desse preconceito que existia na época, né? É, a arte, muitas vezes, ela é como o esporte. Muitas vezes, Jogos Olímpicos, por exemplo, ele quebra, né, certos tabus, aproxima povos. E acho que a música também tem essa funcionalidade também, né, de... Com certeza, com certeza. Corrigir problemas que são causados na política, em outros, até na religião também pode acontecer, e afastar entre os povos, que deveria ser para unir. E aí a arte, ela vem para fazer esse papel, né? O próximo filme da lista é o Vice, né, que conta a história do vice-presidente do George W. Bush, e é interpretado pelo eterno Batman Christian Bale, que é um cara que tem essa característica, né, de se entregar, né? Ele assume mesmo os papel, personagens, né? Emagrece, engorda, e maquiagem, é um cara que é um ator muito disposto, né, pelo papel. E é um cara que merece, né, um Oscar aí. Ele é um ator muito facetado, né? Christian Bale, ele é um ator muito facetado. Inclusive, para fazer o papel do Batman, ele também teve aquela pegada de herói mesmo. Treinamento, ficou forte, né? Principalmente no primeiro filme, né? Que ele ganhou muita massa muscular e ficou com aquela cara mesmo de Batman. E o filme é do mesmo diretor do é o Adam McKay, que é o diretor do A Grande Aposta, né, o filme do ano passado, que também tem o Christian Bale, né? Tem o Brad Pitt, tem grandes nomes. Esse elenco também desse filme, desse ano do Vice, também é muito bom, né? Tem Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, que é o cara... que tá disputando, inclusive, o Oscar de melhor ator coadjuvante, né? Sam Rockwell. Que é o conhecido ator que fez, inclusive, trabalhou no Homem de Ferro 2, né? Ele fez o papel do cara que construiu lá os robôs, né? Pro e governo. O Christian Bale também tá concorrendo a melhor ator, né? Nesse filme aí. E tomara que leve, velho. Eu acho que é um cara que merece. Ele é um cara meio estranho, né? Assim, adorador de Satanás. É, a entrevista que ele deu foi polêmica, né? No Globo de Ouro. Inclusive, ele foi premiado, né? Ganhou o Globo de Ouro. Mas é um cara que tem essa característica aí de se entregar e tal. E é um dos melhores atores também dessa geração aí, né? É um cara que não gosta muito dos holofotes, não é um cara que dá muitas entrevistas. É muito discreto, né? Ele é mais discreto. Mas é um ator muito, muito bom. O primeiro trabalho do Christian Bale que eu particularmente vi foi um filme muito antigo, que foi quando eu primeira vez o vi. Ele não era esse cara famoso que ele é hoje, de repercussão, que foi Capitão Corelli, com a presença do Nicolas Cage, trabalhando nesse filme, um filme de época, falando na Segunda Guerra Mundial, só que ela se passa na Itália, né? E ele aparece, o Christian Bale, não era um famoso, e ele já fez um papel discreto, porque não era de destaque no filme, mas eu já percebi que ele era um cara que tinha potencial, e depois ele só foi crescendo, né? Não, é um filme que vai falar do personagem dele, né? Ele é o principal personagem do filme. O título do filme é Vice, né? O vice-presidente do Bush, né? E aí o filme vai contar toda essa história aí, porque antes o vice-presidente americano, ele não tinha um papel tão importante, ele era um papel mais simbólico, até como conta mesmo, ele mesmo fala disso. Num trecho do filme ele fala. E aí ele quer mais poder, né? Ele quer ser um cara mais poderoso, quer poder ser mais ativo. Ser, né? Mais ativo no poder, no governo, e é um cara que, pelo acordo, consegue ser o primeiro cara a ter um papel mais importante, né? Um papel para alegria do Bush. Para alegria do Bush, né? Que não gostava muito de trabalhar, todo mundo sabe disso. E aí um cara assumindo mais trabalho para ele tava ótimo. Então, vai contar essa história dele tentando mais poder e conseguindo, influenciando aquela. É um filme que tem aquela mesma pegada do A Grande Aposta, que vai falar de política, vai falar dos bastidores da política. Sim. E do poder. E o filme também é muito bom, que tá nessa lista aí dos melhores. E trazendo Christian Bale também como o melhor ator. Então é isso, esses foram os indicados, os filmes indicados. Nós aqui falamos um pouco de cada um. Também fomos falar dos atores, fomos falar de outros aspectos que trazem o filme a essa lista. E esse foi o tema de hoje, espero que vocês tenham gostado. Estaremos de volta num próximo episódio, trazendo um novo tema sobre cinema, sobre séries. Demetrios, alguma coisa para falar? Algum resumo desse nosso episódio de hoje? Foi muito bom ter iniciado esse trabalho, né? É só o começo, né? Vocês vão poder acompanhar junto conosco, dentro da sala. Dentro da sala. Exato, muito bom. Sentado com a gente aqui participando e ouvindo também e contribuindo também conosco. Agora nós vamos para o quadro também, um quadro fixo aqui do podcast, que é um quadro de dicas, que é onde a gente vai indicar alguma coisa que a gente está vendo, que achando legal, comentando também sobre. E a primeira dica é do Demetrios, vamos lá. Tá, a dica é uma série. E que aqui, vamos dizer assim, é uma sensação agora da Netflix, todo mundo está falando muito, que é a Sex Education, né? Uma série que tem, inclusive, no nosso Instagram, para quem for acessar aí pela primeira vez, e vai ver que a gente tem lá um conteúdo onde a gente está abordando um resumozinho do que a série trata. É um polêmico também, porque fala sobre sexo, é uma coisa que tem muitos tabus, né, envolvendo, mas a série é muito boa. Coloca aquela linguagem de adolescência e que a gente sabe que é uma fase assim muito, que tem muitas interrogações envolvendo isso, mas ele depois tem uma virada muito legal que é bem educativa, vai mostrar que toda aquela pegada ali engraçada e até certo ponto de brincadeiras que para muitos é, não gostam e tal, mas ele, a ideia dali da série é querer depois trazer essa mensagem de consciência, de que todo mundo tem seus problemas, que ninguém é melhor do que ninguém, não existe sexo perfeito. Então todos esses tabus aí vão sendo desconstruídos, as pessoas vão aprendendo dentro da série a ver que não existe nenhum herói e nenhum vilão no que diz respeito a isso. Massa, muito boa a indicação. Não assisti ainda, vou assistir agora, depois dessa sua indicação principalmente. Minha indicação é uma série de episódios que acabou de chegar na Netflix do Conan O'Brien, que é um apresentador de talk show americano, e é um cara que tem um perfil muito mais livre do que aqueles outros apresentadores, tá ligado? É um cara que tem mais liberdade no falar, um cara que é muito mais engraçado também por conta disso, porque ele é meio... ele não tá preso, né? Despreendido, exatamente. É um cara que fica sem camisa, nas esquetes. É um cara que tem esse programa, o programa dele é muito bom, as entrevistas são muito boas, e aí ele trouxe uma série de episódios dele viajando e fazendo os programas em outros países. Então um episódio é ele em Cuba, o outro episódio é ele no México. Então ele vai fazer o programa lá. Vai adaptando, né? Vai adaptando e vai também fazer um documentário, um mini documentário sobre a região, o país. O episódio de Cuba é muito interessante porque a Cuba estava afastada, né, desse meio, está começando a se aproximar agora. E ele faz, e é um cara muito engraçado, ele tem um humor muito bom. Com certeza tá garantido aí muitas gargalhadas, muitas risadas, porque ele é um cara por si só já muito engraçado, e com o roteiro ali, com as histórias que vão sendo contadas. Então são uma série de episódios do Conan O'Brien que acabou de chegar na Netflix. Essa é a minha indicação dessa semana. Bem, é isso aí, amigos. Chegamos ao final desse primeiro episódio piloto aqui do podcast do Sala Nerd. Muito obrigado aí por ter acompanhado, por ter curtido aí, por ter ouvido este primeiro episódio. Voltaremos semana que vem com mais um novo episódio, mais um novo tema. E se você quiser entrar em contato com a gente, deixar alguma contribuição, o e-mail é salanerdcontato@gmail.com. Demetrios. Pois é um privilégio estar aqui participando, e outros estão prontos já para vir, né? Existem outros participantes do Sala Nerd que vão estar aqui conosco em breve e trazendo novas notícias, informações, participando com vocês, e espero que tenham gostado. E se puderem também entrar em contato, deixar alguma mensagem para a gente, isso é também importante, a gente quer sentir de vocês essa recíproca. A gente quer também que vocês participem e digam se o que estão gostando, o que não estão. Ok? Um abraço a todos. Você pode também entrar em contato com a gente lá direto pelo Instagram, lá via direct. Não esquece de seguir a gente lá, @instasalanerd. Valeu, foi um prazer, até a próxima. Tchau.